Sejam bem-vindos ao Wattcast, o podcast voltado para leitores e escritores do Wattpad, com entrevistas, resenhas, dicas e muito mais. O conteúdo da podosfera que traz para você os novos escritores do momento. Olá, podcastianos. Sejam bem-vindos ao Wattcast. Nesse segundo episódio do programa, bati um papo com PH Marques, autor do livro The Last Game. Uma conversa com algumas surpresinhas. Fiquem agora com o episódio. Olá, PH Marques. Tudo bem com você? Fico feliz que tenha aceitado o convite para participar do programa. Sinta-se em casa para compartilhar conosco o seu trabalho. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco de mim e do meu trabalho. E só para falar um pouco, desculpem se minha voz estiver bastante estranha, é porque eu estou um pouco gripado, tá legal? Que isso, não se preocupe com a voz. A minha também é horrível, mas eu dou uma editada no computador depois. O importante mesmo é o conteúdo. Bom, começando, o que você tem a dizer sobre PH Marques? Quem é e o que faz? Bom, PH Marques é um cara de 21 anos de idade, mora com a avó e tem muitas ambições, assim como todos têm. Mas a maioria das minhas ambições, meus desejos para o futuro, giram em torno da literatura. Que sabe, pode mudar vidas. E isso para mim já é concretizado, porque foi a literatura que mudou meu modo de pensar e muito da minha personalidade, de quando eu não gostava de ler e depois. Eu acho que minha vida se resume exatamente nisso, antes e depois da literatura. É também um garoto que gosta de cozinhar, tem ambições gastronômicas, quem sabe até fazer alguma faculdade de culinária algum dia. Tem um sonho de viajar o mundo inteiro, conhecer lugares, desbravar ambientes indesbraváveis, na verdade. E conhecer as culturas do mundo, experimentar um pouco de cada uma, estar em conexão com a Terra sempre. Um cara de mente aberta, amante da verdade, adorador de mistérios e, sem sombras de dúvidas, um adorador de coisas que normalmente as pessoas comuns acham estranhas. Eu acho que esse é um belo resumo de quem é PH Marques. E o que ele faz, além de escrever bastante para a internet, e que não faz outra coisa, né, a procurar a confirmação de quem ele é, qual sua verdadeira personalidade, porque eu totalmente me considero sem padrão. Então falar o que eu faço, além de escrever, é nada. Acho que muitos de nós ainda estamos atrás da nossa verdadeira personalidade, não é verdade? Com certeza. Dizem, pelo menos as pessoas à minha volta, dizem que a questão de que eu ainda sou novo, tenho apenas 21 anos de idade, mas eu acho que não seja esse somente o caso. Eu acho que tem muita gente mais nova que a gente, com menos idade, que já tem uma personalidade definida. Mas eu acho que isso é questão de tempo, de acontecimentos nas nossas vidas. Então, vamos aguardar, né? Bom, PH, como você conheceu a plataforma Wattpad? Quais eram os meios de publicações que você usava anteriormente? Bom, eu conheci o Wattpad depois que eu estava no Google pesquisando sobre formas de publicação independente. Aí, nessa pesquisa, eu encontrei uma matéria que falava sobre Anna Todd e como ela começou a sua carreira de escritora, com seu primeiro best-seller, que foi o livro After. E lendo essa matéria sobre Anna Todd, eu vi que ela começou a sua publicação no Wattpad. Então, curioso, eu fui procurar saber o que era o Wattpad, né? Porque uma pesquisa vai levando a outra. Aí, depois que eu pesquisei sobre o que era o Wattpad e qual a sua finalidade, eu fiz o meu perfil na plataforma, comecei a postar o The Last Game, que foi e é o meu primeiro livro, e vi que era uma rede social maravilhosa, diferente da minha anterior, que eu utilizava antes, que era o Niar Fanfiction. Porque o Niar não oferecia tantas ferramentas que o Wattpad oferece. Então eu migrei do Niar para o Wattpad. Eu acho que foi uma troca bastante considerável, bem legal mesmo. Sim, sim, o tanto de ferramenta que o Wattpad disponibiliza pra gente é muito bom mesmo, dá pra fazer obras mesmo muito boas ali. Sim, sim, e diferentemente do Wattpad, o Niar Fanfiction oferecia mais histórias de fã, por isso que era o Niar Fanfiction, que é o histórias de fãs para fãs. Já o Wattpad é um oceano de possibilidades, você pode encontrar de tudo lá, tanto quanto fanfictions, quanto histórias de gêneros, histórias até já publicadas como degustação e etc. É muito bom mesmo. PH, conte-nos um pouco sobre o seu livro The Last Game. o livro ganhador do Watts 2015? Bom, eu vou tentar dar um resumo bem básico, porque eu posso correr o risco de entregar alguma informação que seja um spoiler, e eu não quero ser esse cara. Bom, The Last Game é uma batalha, um jogo, na verdade, o último jogo, traduzido para o português, que significa o fim do mundo. E nesse fim do mundo que eu criei, nesse apocalipse, tem uma mistura de o próprio apocalipse bíblico com os jogos vorazes e diversas mitologias espalhadas pelo mundo. E nesse jogo, 24 humanos comuns são eleitos e, quando eleitos, eles são denominados anciões. E o que seriam anciões? Pessoas que recebem habilidades e um sentimento característico. Aquele sentimento que mais está impregnado em seu coração. Pode ser tanto o egoísmo quanto o amor. E cada uma dessas pessoas recebem também uma habilidade distinta, desde a visibilidade para o egoísmo, quanto o mimetismo glacial para a anciã da paciência. E essas pessoas, quando o jogo tem o seu pontapé inicial, quando é tocado a primeira trombeta, são obrigados a lutarem um contra os outros para que somente um deles sobreviva, e esse que vencer, se vangloriar ou vitorioso, passará a governar toda a existência, assumirá o lugar de Deus. Agora, por que isso? Qual a finalidade disso, desse jogo para substituir Deus? Só quem lê para saber. Bom, com esse pequeno resumo já dá para deixar as pessoas bem instigadas a lerem o livro e curiosas, né? Com esse tanto de informação, até um pouco, né, de jogos vorazes, um pouco de apocalipse mesmo bíblico. É algo bem interessante de se ler. Bom, então já puxando esse gancho, deixa eu lhe perguntar. Quanto tempo levou para você escrever The Last Game? E qual foi a sua reação ao ter o seu livro escolhido como um dos campeões do Watts 2015? Olha, para mim, concluir ele de vez, a versão já postada no Notepad, não vou mentir. Demorou 5 anos, eu ainda estava na escola, saindo do ensino médio, no final do meu último ano escolar, do ensino médio, eu já tinha começado ele lá no finalzinho do ano. Aí eu fui escrevendo, parei quando eu comecei a trabalhar no meu antigo trabalho, dei uma pausa de acho que quase um ano, dei uma pausa nele, depois voltei a escrever. Aí eu fiquei nesse ritmo, escrevia um pouco, pausava, escrevia um pouco, pausava. Aí no ano passado, quando eu estava no meu último emprego de telemarketing, eu conheci um amigo, o Fábio, grande amigo na verdade, me ajudou bastante com o The Last Game, me deu várias ideias. E depois que a gente começou a conversar sobre o meu livro, sobre o meu livro, assim, enfim, ele começou a falar, não, eu tenho que voltar a escrever, vai continuar postando. Aí, tá bom, aí eu comecei a escrever e continuei com as postagens no Notepad. E vi que eu não conseguia mais parar de escrever. O ritmo estava bem acelerado, estava com muitas ideias, queria colocar logo tudo no papel. Mas, assim, tirando esses 5 anos, tirando os tempos que eu fiquei em pausa, deixei ele de lado, eu acho que devo ter durado, em média, 1 ano para ter escrito ele completamente, assim. De tempo escrito, tirando as pausas, durou, acho que, mais ou menos 1 ano, assim. E quando eu ganhei o Watts 2015, eu fiquei sem chão, porque tipo, quando uma amiga minha, Aline Belloni, escritora de Serena, Mundos Distintos, me falou sobre a competição Watts, eu achava que não tinha chances nenhuma, porque tipo, a minha editora não era muito famosa, nem em destaque ela estava. Então, cara, tá, eu coloquei a hashtag lá, Watts 2015, só por colocar, não tinha esperança de que fosse ganhar. Aí quando anunciaram os vencedores, eu acho que eu nem saberia. Eu tava em casa, mexendo em alguma coisa, acho que no computador, quando a Aline Belloni, minha amiga do Wattpad, que eu conheci no Wattpad, por sinal, me mandou uma mensagem, mandou o áudio pelo WhatsApp, falou, cara, que não sei o que, vai no Wattpad agora, que não sei o que. Aí eu perguntei, o que foi? Ela disse, você ganhou o Wattpad, sua história tá lá, a capa, eu não esqueceria a sua capa nunca. Eu fui lá correndo no Wattpad, tinha lá uma mensagem no meu inbox, dizendo que eu ganhei na categoria Tesouros Não Descobertos. Eu fiquei em euforia. Foi muito... Nossa, eu comecei a pular em casa. Gritei com a minha avó. Minha avó, eu ganhei o prêmio, que não sei o quê. Minha história ficou... Nossa, foi muito legal mesmo. Eu fiquei exatamente eufórico. E sobre o seu livro, você já recebeu algum tipo de proposta de editoras ou de algum parceiro para publicação? Ah, sim, recebi sim. No mês retrasado, eu acho, eu recebi a proposta da editora Fragmentos, Ciro da Prismas. Eles estavam me convidando para publicar com eles. Eles me passaram a proposta, eu li, gostei bastante. Aí eu comecei a conversar com eles para ver o que a gente podia fazer, como é que funcionaria isso. E aí a gente chegou num acordo. E nesse acordo, a gente decidiu, uma novidade de novinho para vocês aí que estiverem escutando, a gente decidiu dividir o The Last Game em três volumes, tornando ele numa trilogia, já que a história é muito complexa, desculpa. E para explicar ela, um único livro não seria o suficiente. Então decidimos dividi-la em três volumes, para deixar a história muito mais resolvida, explicada, deixar as pontas soltas que eu provavelmente deixei no primeiro livro mais resolvidas, que eu publiquei lá no Wattpad. Quem leu ou quem vai ler ainda vai ver que talvez algumas coisas não estejam muito claras. E na versão que a gente vai postar, vai publicar com a editora, a gente decidiu dividir em três volumes para deixar todas essas informações pertinentes que não ficaram muito claras, bem esclarecidas para os leitores. Então, provavelmente, talvez até no final do ano ou início do ano que vem, o primeiro The Last Game vai estar lá publicado para quem quiser comprar pela editora Fragmentos. E eu espero que todo mundo que o leu compre e a gente consiga tornar a minha trilogia do The Last Game no maior sucesso nacional e quem sabe também, né, internacional. Peraí, então temos notícias quentinhas, é isso mesmo? The Last Game será publicado? É isso, gente? Produção, é isso mesmo? BH escondeu a notícia, não falou para mim antes da entrevista, estou sabendo agora de primeira mão, vocês também? Que incrível, cara. Parabéns. Sim, graças a Deus, né? Que eu nunca esperei que eu receberia uma proposta. Eu já escutei pessoas com muito mais visualizações e interação com suas histórias do que as minhas, com mais de 250 mil visualizações. E eu só tenho o quê? 22 mil, 22, 22 mil visualizações. E isso é muito legal. Nossa. Assim, na verdade, eu tava realmente escondendo essa informação, mas eu já falei para uma porção de pessoas assim mais próximas a mim, elas ficaram super ansiosas também. Eu acho que não tanto quanto eu, né, que eu já tô aqui meio que eufórico só em falar esse assunto, mas tenho que botar isso para fora, acho que posso falar porque já tá praticamente tudo já ajustado, tudo certinho. Só falta agora, né, umas questões aí contratuais, mas graças a Deus já tá tudo certo. PH, quais os autores que lhe inspiram na literatura? Bom, acho que todo autor, todo escritor tem uma lista enorme de escritores que o influenciam nas suas próprias histórias. E assim como eles, eu também tenho uma lista enorme, mas como toda lista, a gente tem que colocar alguns no topo, né? E no topo da minha tá o C.S. Lewis, o escritor de As Crônicas de Nárnia, a Agatha Christie, o H.P. Lovecraft, o Marcus Zucker, o David Levithan, o Paulo Coelho e tantos outros. Mas com certeza, aqueles que mais me ajudaram e ainda estão me ajudando a compor o The Last Game, com certeza é o H.P. Lovecraft e a Suzanne Collins. Eu acho que eles, nossa, me ajudaram bastante a desenvolver muitos dos personagens e dar uma profundidade muito maior à história, para não deixar uma coisa muito clichê e comum. E outro que eu com certeza não posso deixar de citar é o James Frey, que eu nunca tinha lido um livro dele, mas desde o ano retrasado, comecei a ler Endgame, A Chave do Céu, que é uma trilogia também, sobre de certa forma, um fim do mundo alienígena. E eu adorei bastante a forma como ele escreveu esse livro, deixando cada personagem contar sua história, deixando claro que nenhum deles é o principal, mas cada um é principal em sua própria história. E essa narrativa, não sei se única, mas para mim completamente singular, é a mesma que eu tentei colocar no meu livro, no The Last Game. Porque com essa narrativa a gente consegue não enganar, mas deixar o leitor totalmente alheio para a importância de cada personagem. E com isso, dessa forma, a gente consegue ter um efeito surpresa no leitor. Eu acho que isso é muito bom. Sim. PH, você também tem outra obra no Wattpad, né? O Cinco Melodias. Qual o maior desafio em escrever o Cinco Melodias? E conte-nos um pouco sobre a história. Bom, Guilherme, essa é uma pergunta até bem fácil de responder, porque, como eu falei anteriormente, o The Last Game, como ele vai ser dividido em três livros, eu fui obrigado a ter que reescrevê-lo. E eu ainda não terminei. Se eu terminei o primeiro livro, então quer dizer que ainda faltam mais dois. Porque eu tive que expandir toda a mitologia por trás da narrativa. Então, o principal obstáculo para que eu continue escrevendo Cinco Melodias, que é um universo totalmente novo, que ainda está nascendo na minha cabeça, é concluído o The Last Game completamente, os três livros, para que eu possa ter um descanso bem breve assim e botar as engrenagens para girar em cima dos Cinco Melodias, que para mim é uma história assim que eu nunca vou conseguir desistir de escrevê-la, porque ela é muito bela, é muito... Tem uma... Eu tento passar uma mensagem através de 5 melodias muito bonita. Então, eu só posso continuar escrevendo ele depois que eu terminar o The Last Game. PH, quais são as suas esperanças para a plataforma Wattpad e a nossa literatura brasileira daqui a alguns anos? Bom, Guilherme, é sabido que o Wattpad, além de uma rede social, ele funciona como uma vitrine para novos autores. Então, para o futuro, eu espero que de vitrine o Wattpad se torne uma ponte diretamente para editoras e que cresça de tal forma que se popularize no mundo inteiro. E essa é a minha esperança para o Wattpad. Olha, Guilherme, na situação política, social e econômica em que o Brasil se encontra nesse momento, ser literário no Brasil está muito complicado. Na verdade, sempre esteve, porque o brasileiro não tem o hábito e a mania de ler. Em média, segundo algumas pesquisas, um brasileiro lê 4 livros por ano, e isso é muito pouco. Então, você arriscar seguir nessa carreira, aqui não popular no Brasil, é dar cara a tapa, literalmente, não ter medo de arriscar, e seguir em frente na sua luta. Outro ponto a acrescentar também é a importância da publicidade, rede de contatos que a gente tem que obter para conseguir disseminar muito o nosso projeto. Então é muito complicado. Mas se você persistir nesse caminho, você consegue chegar lá. Assim como todos também um dia, eu acredito, vão conseguir chegar. Então assim, a minha esperança para o futuro sobre a literatura nacional, e eu acredito que o Wattpad esteja contribuindo muito para isso, é que ler se torne um hábito e seja tão moda quanto ser youtuber. Isso mesmo, né? O Wattpad já vem sendo uma vitrine enorme para novos autores, para que as editoras possam publicá-los e disseminar, né, a literatura nacional cada vez mais. E de acordo com o que você falou, realmente, a literatura brasileira sempre teve um ponto difícil, né, para publicações e tudo mais. E também sobre a parte do mercado, né? Claro que nós escrevemos histórias, mas não deixa de ser um produto. E isso faz com que nós passemos por um processo de reinvenção, né? A gente precisa se reinventar cada dia, assim como em qualquer outra profissão. Porque nesse momento o mercado nacional não está tão bom assim. E claro também que manter essa rede de contatos é excelente para todos nós, porque a gente precisa se unir para que nós possamos ter força para levar a literatura mais além do que realmente ela está. Bom, é bem verdade o que você falou. Antes mesmo de eu começar a escrever, assim, de certa forma, profissionalmente no Wattpad, eu comecei a me enturmar com várias blogueiras e blogueiros, escritores também, como a Karen Soarelli, a Daniela Sampou, e eu já estou criando uma rede muito grande, eu até mantenho contato com essas pessoas. Inclusive tem uma escritora, Aline Belloni, que é do Rio Grande do Sul, eu conheci ela no Wattpad, ela recentemente publicou o livro dela, então assim, a gente está tentando se ajudar, um ajudando o outro, a gente consegue chegar lá. E realmente é isso que eu estou tentando fazer, né, fazendo essa forma de divulgação dos autores do Wattpad, porque é muito difícil você encontrar algo que faça esse tipo de divulgação para quem está lá no Wattpad. É meio que quase um ponto cego, né? Só quem conhece a plataforma conhece também esses autores. Então, estou tentando divulgar, né, para mais pessoas. Além de que eu estou disponibilizando, né, meu tempo para dedicar-me a esse projeto, né? Porque não é fácil, você tem que marcar com o autor, fazer esse tipo de gravação, depois editar, postar, né, fazer a divulgação para que as pessoas possam ouvir. Então não é fácil, né, só chegar para divulgar, todo mundo está sabendo. É um pouquinho complicado, mas a gente vai na luta, porque a gente precisa, né, de força para continuarmos. E esse projeto que você fez, esse podcast, é maravilhoso. Vai servir exatamente como o nosso objetivo, a divulgação, apresentar quem não conhece esses autores. Então, assim, pode ter certeza que do meu lado você já vai ter divulgação, eu vou compartilhar em todas as minhas redes sociais para a gente conseguir ampliar esse universo. Sim, sim. Cada ajuda, né, que eu possa ter nesse projeto será bem-vinda, até porque essa ajuda não é para mim, né? É para todos nós. Até porque você me divulgando, eu divulgando você, outro vem e divulga também, a gente fica mais conhecido na praça e a gente acaba levando a literatura, né, para novas pessoas, esses jovens de hoje em dia que estão começando a ler. Com certeza vamos conseguir crescer essa corrente e expandi-la no Brasil inteiro. Mas voltamos aqui para o tópico. Você já disse sobre o The Last Game, né? Você está trabalhando na segunda parte dele. Você também tem o projeto Cinco Melodias, mas já tem algum outro projeto futuro em mente? Já tem projetos paralelos, algo assim? Bom, projetos futuros, o principal deles é o lançamento, que eu já estou ansioso, do livro físico do The Last Game, o primeiro livro. Eu ainda não posso dar uma data ou alguma outra informação mais precisa, porque eu ainda estou nas questões contratuais, mas em breve ele vai ser lançado e espero que vocês comprem. Eu espero também, né, que vocês vão lá, comecem a ler Cinco Melodias, que está disponível no Wattpad. É só procurar o nome Cinco Melodias que vocês vão achar. É um livro maravilhoso, uma história incrível. Eu estou tentando fazer dela uma história um pouco lírica. Como o título já disse, Cinco Melodias, bem melodiosa mesmo. Eu espero vocês lá curtindo, comentando, interagindo. Também espero que vocês passem a ler um livro que eu escrevo com mais dois escritores, também no Wattpad, que vocês podem procurar The Challenge for the Crown. Já está concorrendo também ao Watts 2016, espero que a gente ganhe alguma categoria. Já estamos chegando também a quase 4 mil visualizações. É uma história incrível que eu, o Felipe e o Anderson estamos escrevendo. A nossa imaginação flui de uma forma magnífica, parece que a gente está presente no mesmo local, sendo que cada um mora em um estado diferente. Então isso é incrível. A interação que a gente tem, tanto como entre nós mesmos e o público, é magnífica. Então, procurem lá também no Wattpad The Challenge for the Crown, que em português é o Desafio da Coroa, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história. E, paralelamente ao Wattpad, mas também que eu estou usando como uma ferramenta para implementar a minha publicidade, eu tenho um canal no YouTube, que é o Tudo Sobre, onde eu divulgo sobre coisas da minha vida pessoal, sobre jogos, coisas nerds em geral. Porque eu tô tentando unir o útil ao agradável. Porque como eu sei que ser youtuber hoje está na moda e pessoas e youtubers famosos estão divulgando seus livros e vendendo bem, eu tô tentando unir isso, o Wattpad, ao YouTube e tentar fazer do meu canal no YouTube uma forma de publicidade para o meu livro. Então é isso, pessoal. Apressadinho, já foi quase adiantando o jabá, mas vamos oficialmente agora para o momento jabá, né? Divulgue suas redes sociais, onde encontramos você, onde acompanhá-la. Você já falou agora do seu canal do YouTube, mas as outras redes sociais, quais são os seus perfis? Momento Jabá, Momento Jabá, Momento Jabá. Bom, no meu Facebook tá como Pedro Henrique Marques, Twitter e Instagram, arroba Pedro Henrique, Pedro com O, e meu Wattpad é phmarques12. Me procurem lá, é só ir me adicionem que eu não mordo. Bom, já estou ansioso, né, para ver o resultado do livro físico, né, The Last Game. Assim que sair, você informe a gente, na verdade, informe a gente antes do livro sair, né, para divulgar datas e tudo mais, para que a gente possa ficar sabendo quando a gente já vai poder adquirir o livro. E tenho que agradecer novamente a você por ter aceitado o convite e ter vindo bater esse papo legal aqui no programa, essa troca de mensagens e conteúdo muito importante, né? Espero que tenha muito sucesso com o seu livro, com os seus outros projetos e que a gente possa continuar vendo o seu nome por aí mais vezes, né? PH Marques, muito obrigado mesmo e até a próxima. Bom, Guilherme, eu que agradeço também, né, a oportunidade, o convite, sucesso aí também com o programa e que a gente consiga crescer junto nesse ramo que não é fácil, mas se a gente persistir, a gente consegue chegar lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta nossa página no Facebook, o Wattcast. Assine o podcast pelo iTunes ou baixe pelo site. Para entrar em contato, mande um e-mail para wattcastpod@gmail.com. Até o próximo programa com muito mais conteúdo. Deixarei todos os links no conteúdo do post do programa. É isso aí. Abraços e beijos e até a próxima. Thank you.